À beira do abismo. Ora viva! Aqui estamos para mais um À Beira do Abismo e a convidada de hoje é Vani G. Silva, que é comediante. Ela já participou em alguns espetáculos de stand-up, mas ela faz algo um bocadinho diferente do stand-up. Ela alia a música à comédia, criando canções muito acutilantes, como podem comprovar nos vídeos que ela vai depositando também no seu canal do YouTube. Eu estive a falar com a Vani no Café Califa, em Benfica, daí algum ruído de fundo e ocasionais motas e carros a passar, mas espero que consigam perceber bem a conversa. Tento sempre que, apesar disto ser feito de uma forma um pouco precária por vezes, tento sempre que o som fique perceptível. E espero que gostem da conversa. Ficámos a falar da comédia, do stand-up, do eterno clichê das mulheres na comédia e de outras coisas pelo meio também. Quando acabámos a gravação, a Vani contou-me que também tinha feito uma curta-metragem. Isto já estávamos em off. E então eu decidi, ah não, espera, já agora vamos falar sobre isso. Portanto, no fim, quando parece que está a acabar, vão sentir um break e depois continuamos por aí fora e depois é que acaba passados uns 5 ou 6 minutos, está bem? Portanto, então fiquei aqui com a conversa da Vani, acho que foi muito interessante e que vocês também vão gostar, portanto, aqui está. Bom proveito! Como é que surgiu essa... Pronto, porque isso diferencia-te, não é? O facto de fazeres, usares a guitarra e tocares músicas e fazeres músicas para fazer pessoas rir e ha-ha-ha e coisa. E ha-ha-ha e coisa. Yeah. Okay. É assim, sinceramente, há pessoas que me perguntam, tipo, em que é que te inspiraste? Porque eu não... A única pessoa que na altura eu conhecia que fazia isso era o Vasco Duarte. Uhum. Pronto. Mas ele também não faz... Sabes quem é o Vasco Duarte? Sei. Atuei num espetáculo apresentado por ele. A sério? Em Telheiras. Onde estava o João Neves também. E a o Pedro sério? Alves. A sério? Mas porquê? Não sei, convidaram-me. Tinha dado para Paris e tinha corrido bem e convidaram para aquilo. Ah, isso é muito fixe. E foi um espetáculo... Foi em relação a alguma coisa? Não, foi ele a apresentar e às tantas pôs-nos a cantar We Are The World todos juntos. Ok, fixe. Parece-me interessante, tive pena de não ir. Pronto. Como é que começou isto da música? Porque eu sempre toquei guitarra, já há muitos anos, e acabei o curso de tradução e decidi que tinha de tirar um curso de comédia, não sei porquê. Eu nem sequer tinha piada na altura, não é que agora tenha muito mais, mas na altura não tinha mesmo piada nenhuma. Sim. E surgiu o curso do Sinel de Cortes. E tirei o curso dele, mas só que o pessoal só fazia stand-up e eu percebi logo que não tinha jeito nenhum para aquela merda. E o Vasco Duarte também estava lá, eles tinham um grupo na altura que era Os Inocentes, também não sei se te lembras, que era ele, Filipe Homem Fonseca e o Sinel de Cortes. Faziam música, pá, eu fui ver aquilo 3 ou 4 vezes, adorava aquilo, achava incrível. E o Vasco Duarte sempre foi uma pessoa super querida para mim, super atencioso, apoiava-me imenso. E eu tive um bocado a ideia por aí para tentar também começar a fazer músicas. Era a única coisa que eu tinha mais jeito para fazer rir na altura. E pronto, e comecei a fazer. Caguei completamente para o stand-up comedy, a meio do curso do Sinel de Cortes. Disse-lhe, olha, eu quero fazer música. Fiz, eles gostaram imenso. E pronto, acho que sou realmente, para já, a única rapariga. Deve haver mais homens, não sei, não tenho a certeza absoluta. Acho que o Eduardo Madeira de vez em quando... Mas eu não vou pôr ao nível do Eduardo Madeira. Mas porquê é que dizes que não tens jeito para o stand-up comedy? O que é que faz com que não te identifiques com o stand-up comedy? Porque eu acho que sou, em relação ao stand-up comedy sozinho, sou muito aquela amiga que tem piada, mas que depois quando tenta escrever as piadas não tem piada nenhuma. É o que me acontece todos os dias. É. Eu tento compreender o que é que eu estou a dizer. Durante o dia-a-dia, mesmo no trabalho, pá, estou sempre a fazer rir a malta, não sei o quê. Mas quando eu sento-me e penso assim, não, agora vou escrever aqui um texto e vou fazer as pessoas rir. Não sei se é da maneira, pelo menos é isso que eu sinto, não sei se é da maneira de dizer, ou se é da maneira como a piada está escrita. Eu não tenho muito jeito para aquela coisa de a premissa punchline, não tenho mesmo jeito nenhum. É o que eu faço nas músicas, mas é diferente. Sim, é num registro que sentes mais à vontade. Sim, num registro completamente diferente, porque eu posso... só o facto de rimar, eu acho que já dá outra piada à coisa. E depois tu usares uma palavra que a pessoa não está à espera, se eu rimar truta com puta, toda a gente está à espera, não é? Eu acabei de ter este riso de como pessoa que se ri com piadas de xixi e cocó, foi tipo truta com puta. Sim, é piada. Não bati as palminhas porque estou com um gravador na mão, mas tudo bem. Mas não tem piada nenhuma para mim. Eu sei que tu achas, és uma pessoa diferente, és um menino especial, mas não tem piada. Eu pensava, mas como é que eu posso dar a volta a isto? E a última rima que eu fiz com puta foi: um gajo que é burro como uma batata, mas não paguei, é uma puta barata. Pronto, já tem mais. Já envolve. Tem puta, não é mesmo? Percebes? Mas. Aquela uma puta escondida no meio. Exatamente. Então é, aí já consigo fazer. Premissa, punchline. Agora para escrever, porque se eu disser isto não tem graça nenhuma. Se eu disser falado, sim, agora tu riste também. Pronto. Mas é porque era suposto. Agora. Sim, eu pagaste-me para. Agora, se eu disser isso. Num texto stand-up, mesmo a rimar, não tem piada nenhuma. Ou mesmo se tu dissessem ser a rimar, não vai, acho eu que não vai ter piada, mas nunca experimentei, para ser sincera. E em música, tem muito mais dinâmica. Sim. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é depois nos refrões apanhar as pessoas ali, para o pessoal meter aquilo na cabeça, e eu acho que isso ainda tem mais piada, se depois ficares com um refrão desses. Sim, orgulho, não é? Na cabeça, ainda é mais engraçado, pronto. O meu refrão último foi foda-se cabu, que eu acho genial. Eu acho genial. Não sei se sou a única. Não é por nada, não é, eu por acho nada. Que sou brilhante. E pá. Tudo o que eu escrevo é fantástico. Não é tudo, foi só o foda-se cabu, percebe? Foi o teu pináculo, depois nunca vais pináculo, conseguir. Pronto. E isso fica na cabeça. E acho que é o mais engraçado no. Aliás, não foi esse que tu gostaste mais. Tu gostaste mais foi o da Maria Leal, lembro-me. Não, epá, não disse que gostei mais. Na altura achei bastante piada e mudei lá o comentário. Pronto. Então, o da Maria Leal até foi o menos grave de todos. Pois, eu sou hipster, eu vou sempre para aqueles que ninguém quer saber. Não, mas esse teve bastante sucesso mesmo assim, mas não foi isso muito javardão, por acaso, até foi bastante calmo. Só quando é javardão a sério é que tu te sentes realizado. Exato, é mais ou menos isso. Também, quando não tiveres a guitarra, podes também fingir que estás a fazer uma declamação de poesia, tipo é da Chica, e depois dizes essas alervidades. Mas achas que isso tinha piada? A minha questão é essa. Achas que sem o ritmo e a melodia por trás aquilo tinha graça? Acho que sim. Achas? Diz lá outra vez aquela frase da puta barata. És burro como uma batata, ao menos não paguei, és uma puta barata. És burro como uma batata. Como é que é? Ao menos não paguei? Ao menos não paguei, és uma puta barata. Não sei se isso ia ter piada. Não sei. Tem mais graça se for a cantar de voz fininha, percebes? Com um ar bué fofinho, a dizer que não paguei para sim, comer um gajo. Sim, porque é a oposição, não sim. É? Ah, tens esse ar tão simpático. Sim, por acaso ao início diziam-me isso e ficava-me na cabeça, nas minhas primeiras atuações. Diziam-me, olha lá, tens um ar bué querido, bué fofinho, não tinha essa noção. Tens um ar bué fofinho, super, super de santa, e depois disse essas alarvidades. Essas alarvidades, isso é que tem piada. Eu depois comecei a pensar um bocadinho mais a fundo nisso, pensei, não, se calhar posso pegar aqui numa cena e levar isto ainda mais ao extremo. Tanto que eu depois abri aos espetáculos com uma música infantil, é para o pessoal entrar ali naquela ambiance mais fofinho, e pronto, e realmente acabava por resultar. Mas achas, pá, pronto, hoje em dia, até se calhar mais do que tu começaste, há imenso stand-up a acontecer, e achas que se calhar mais hoje do que quando começaste, parece que só pode haver stand-up, que não por acaso sim, eu achava que, eu ao início, na minha inocência, achava que isto que eu faço poderia ser uma vantagem, porque sim, é diferente. É diferenciador, sim. Acho que as letras não são, apesar de terem alguns palavrões, não as considero propriamente brejeiras. Acho que estão construídas de uma maneira em que tu não podes dizer, por exemplo, o Jaimão, é o estilo dele, não te rias. Não, estou uma aqui das horas que passei quando tinha 12 anos a ouvir o género. Eu também, eu gostava. Mas agora olho para aquilo e penso que são coisas um bocadinho fáceis de fazer. São. Pronto, é só meter palavrões e já está. E eu queria me afastar um bocadinho disso e dar ali sempre, sei que não parece, mas às vezes dou ali uma mensagem, percebes? O Pedro Alves diz muito isso. Uma mensagem. Um alerta para a situação de Moçambique. É mais ou menos isso, pronto, ainda bem que percebeste a mensagem. Sim, eu estou sempre lá. Mas pronto, sempre tentei afastar-me um bocadinho disso, porque acho que é muito mais fácil você chegar ali e puta e caralho e foda-se. Pronto, e digo isso, realmente é verdade, não posso também dizer que não digo, mas tento sempre dar uma volta maior. O próprio Pedro Alves diz isso, que eu faço, a maneira como eu construo as coisas é de forma a passar ali uma ideia mais, em vez de ser só brejeiro. Sim. Consegui construir ali uma coisa que, pá, se calhar isto não tivesse as neiras, até podia ser uma cena fixe, como não tem, como tem. Vamos cagar e pronto, se foda. Mas voltando ao que estavas a perguntar, eu achava que podia ser uma coisa diferenciadora. Também ser mulher e etc, mas isto também já não se aplica muito, porque cada vez há mais mulheres na comédia, pronto. Sim, agora não, vamos por aí, porque esse discurso também... Sim. Acho que cada vez há mais e... Estás vivo? Estou. Cada vez há mais mulheres, então acho que isso já não é uma maneira de pegar. Sim. E acho que, se calhar, o próprio meio, eu já nem digo as pessoas, porque... as pessoas reagem bastante bem à música e lá está, é uma coisa que fica na cabeça. Mas acho que o próprio meio ainda está um bocadinho reticente e ainda está a diferenciar. É tudo comédia, no fundo, mas nós queremos é stand-up. Não queremos tanto a parte musical. Destoa, pode destoar. Pá, não sei. Não, é porque as pessoas parece depois também, não sei como é que têm sido agora esses espetáculos que tens feito ao voltar. Sentes que as pessoas recebem bem, tipo, agora vamos ver algo completamente diferente, em vez de ser alguém a contar piadas, alguém que pega uma guitarra e começa a cantar umas cenas. Bem, eu acho que não é tanto a expectativa, é mais depois surpresa quando chega lá, espera lá, isto se calhar até é engraçado. Sim, acho que é mais por aí. Tá bem. Já acabou? Não acabou, ainda vamos em 10 minutos. Não, bem, eu queria que falasses mais sobre isso, porque eu sinto que eu penso que vou, se continuar a fazer stand-up assim, vou fazer de uma maneira muito diferente do que estou a fazer agora. Porque lá está, acho que essa questão da diferenciação é muito importante, mas acho que é mais importante para mim, não tanto porque as pessoas parecem que estão um bocado a cagar, não é? Pela diferenciação. Sentes que as pessoas, tipo, dão valor a isso, tipo, o público em si? O público em si, eu acho que sim, depende da abordagem. Há um gajo, não sei se queres pôr isto, eu vi uma vez, é um gajo que agora tem uma personagem, o Ruben é que me falou dele, não, o Pedro Alves, aliás, o Pedro Alves é que me falou dele. Ah, um gajo que atuou agora no Make Me Rich? Eu acho que sim. Sim. Pá, esse gajo é diferente. Sim. Não faz nada, mas resulta, eu não sei. Pá, se é o gajo mesmo, eu não estou nada a ser irónica, não, eu não sei mesmo se resulta. Pá, eu também não sou um grande perito na matéria, mas sendo o gajo que estou a pensar, acho que a atuação não lhe correu bem, mas acho que a ideia é gira. Pronto, então aí tens. Um gajo lembrou-se, fez uma coisa completamente diferente e pode ser que isso até o leve a algum lado. Pá, é arriscar. Também se tivesses o mesmo que os outros, é só mais um. Eu pelo menos não gosto muito de sentir que sou só mais uma pessoa a fazer. Sim, mas por outro lado não parece que as pessoas dão mais valor a isso, tipo, a estarem a ver alguém que já sabem do que esperam. Ou que faça, lá está, as mesmas piadas de sempre, sim, da Gorda, sim, e da Maddie, e da Sónia Brazão e o caralho. Sim, mas nós queremos contrariar um bocado isso, não é? Mesmo que demore mais um bocadinho, que eu acho que... Mais 20 anos. Mais 20 anos, 30 também, tenho um trabalho sério, não preciso desta merda para nada. Estou a brincar, para quem estiver a ouvir, às 5 pessoas estiverem a ouvir o meu podcast. Não, pode ser mais. Vão, boa. Não, como sou eu, não estou a dizer do teu podcast, a dizer quem é esta, não vou ouvir. Qual é que era a pergunta? Primeiro não te lembras. Estava estavas a falar... Ah, que as pessoas querem todas sim. o mesmo. Sim. Pronto. Não, se demorar mais um bocado, mas eu acho que é um bocado partir pedra, não é? Eu agora também estou a fazer vídeos para o YouTube, um bocado também para contrariar isso, mas eu não quero mesmo ser aquela pessoa que só faz vídeos para o YouTube. Eu tenho ódio a isso. Tenho ódio. Toda a gente já faz vídeos para o YouTube. Sim, sim, sim. Agora toda a gente faz, só quero mais mostrar o meu trabalho e ser do tipo, se alguém falar de mim, em vez de ser, ah, então mas onde é que eu posso ver? Sim. Olha, tens aqui o canal, podes ver. Pronto. É mais por aí do que propriamente para seguir uma carreira no YouTube, porque eu acho que o YouTube é uma ferramenta, é muito boa, mas também pode ser um bocadinho perigosa. Porque depois as pessoas habituam-se a ver no YouTube, não pagam nada, yeah. ou então acham que se for um espetáculo, por acaso no meu caso é um bocado indiferente, mas acham que vai ser tal e qual como está o que tu vais fazer. Yeah. E pode ser um bocado perigoso, depois tu conseguires distanciar-te e depois quando já estás num caminho, se estiveres já num caminho mais avançado e quiseres recuar um bocadinho, pá, se calhar não é bem isto que eu quero atingir outras pessoas ou quero fazer outras coisas, já é um bocadinho mais puxado depois para conseguires mudar a tua direção. Eu acho que o YouTube tem esse problema e eu não quero mesmo ser a gaja do YouTube. E como é que aconteceu a coisa diz lá ao 5 para a meia-noite? Ah, ao 5 para a meia-noite. Opa, isso é interessantíssimo, obrigado por perguntares. Estás a gozar, não estás? Não, não. Ah, não, porque é realmente interessante. Ok. É que fizeste um ar irónico. Não, é mesmo tipo... interessante, porque agora não fiz, porque agora lembrei-me e penso que eu devia contar esta história mais vezes. Eu fui ao 5 para a meia-noite porque o Nuno Marco, em conjunto com uma pessoa que se chamava João Sotroviscal, okay. na altura também fazia umas cenas de stand-up, eles juntaram-se e fizeram noites de open mic no Turim, sim. que tu deves saber onde é que é. Sim. E lembras-te disso? Disse acontecer. Disse acontecer, não fui lá, mas pronto. Não disse acontecer. Fizeram noites de open mic no Turim. E não me lembro se foi o João, acho que até foi o João Troviscal. Acho que não fui eu que me inscrevi, acho que ele veio ter comigo diretamente, deve-me ter visto num espetáculo qualquer, sim. veio ter comigo diretamente e convidou-me para lá ir. Eles não pagavam nada, mas era, pá... Típico da televisão. Tranquilo, vou com o Nuno Marco, é na boa. Vou lá de borda, é uma vez, não tem problema nenhum. Yeah. Fui lá, pá, o Nuno Marco, que até é um gajo... Que eu acho que eu não o via a gostar do meu tipo de humor nunca. Ele é super clean, super... Sim. Pá, adorou. E disse, pá, tens de vir ao 5. Tens de vir ao 5, tens de vir ao 5. E passado uns tempos... Também aconteceu uma merda qualquer com o Flávio Furtado, então acho que foi tudo junto. Aconteceu aquilo que o Flávio Furtado disse que os meus pais deviam ter vergonha de mim, não sei o quê. E aí é que surgiu mesmo o convite, acho que foi o conjunto das duas coisas. Sim. E pronto, fui ao 5 para a meia-noite. Fui eu e mais não sei quantas pessoas. E desde então tens tido uma carreira... E desde então desisti e fui trabalhar. É porque é engraçado, deve ter sido a única vez em Portugal que houve alguém que levava pessoas que tinha conhecido lá nenhum à televisão para... Sim, sim, sim, sim. Epá, acho isso muito difícil hoje em dia acontecer no 5 para a meia-noite. Sim, e não foi assim há tanto tempo, não é? Foi aqui há 5 anos? Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Mas eles tinham mais esse hábito. Até quem foi connosco nessa altura, até foi também pessoal que ninguém conhecia, era convidados normais que tinham as suas atividades e pronto. E agora, sinceramente, já não vejo isso acontecer no 5 para a meia-noite. Não sei se até posso me surpreender, mas... Não sei, a partir do momento em que eu vejo que nos castings deles para repórter, entre os finalistas está o Sarcásio... A sério? Yeah. Ah, eu não sabia disso. E o Diogo Faro também. Portanto, a sério? Yeah, não, portanto, basicamente eles foram buscar as pessoas que já eram conhecidas para... Ah, mas quem ganhou foi a Mónica. Sim, mas os outros lugares estavam... Mesmo o Ruben já na altura já tinha alguma... Ou seja, eu não estou a dizer que isso tem a ver com o talento das pessoas, estou a ver é que eles já procuram pessoas que já têm. Sim, ok, público, ok. Mas isso é típico da comédia em Portugal. Porque acho que noutros, não sei bem como é que na verdade sou a pior pessoa para falar sobre isso, porque também não conheço os outros. A pior pessoa para falar sobre tudo. Mas não conheço assim muito o contexto da comédia fora de Portugal. Uhum. Então não sei bem como é que se faz. Mas... Cá, as produtoras só pegam em ti a partir do momento em que tu tens não sei quantos mil subscritores e que na verdade já não precisavas deles para nada. Mas como não queres ter trabalho, agarras-te às produtoras. Infelizmente. Sim, mas as produtoras são assim. Pois, exatamente. Sim, sim, sim, até para outras coisas. Na música é, era assim. Exatamente. Quantos seguidores é que és a pessoa? Sim, em vez de haver... Porque tu, para ter seguidores, não quer dizer propriamente que tenhas qualidade. Lá porque tens seguidores, não quer dizer que sejas muito bom. Sim, o Zé Cabra pode ter 100 mil seguidores. Sim, olha a Maria Leal. Tens um grande exemplo. Mas não, as empresas já vão buscar, especialmente aquelas pessoas que já têm muito, muito, muito público e metem-nos a atuar, mas não percebo qual é que é a necessidade das Sim. pessoas. Acho que é só mesmo para não terem trabalho. Porque eu acho que se agora chegasse aos 300 mil seguidores e tivesse uma produtora a abordar-me a dizer queremos tomar conta da tua carreira, não sei se... Porque eu acho que não é quando eu já tenho muitos subscritores que sim, vou precisar não da... Deles, não, é? Se tivesse um número exorbitante como esse, sim, de certeza que eles já não iam fazer nada por ti. Sim, opa, só iam se calhar ajudar a organizar a carreira ou assim qualquer coisa, não sei. Sim, mas no caso, pá, do que eu vejo, ser um influencer é uma coisa tão efêmera como tirar os sapatos. Não está a fazer. Sim, sim, mas foi bem. Mas é verdade, tipo, há 4 anos o que é que estava a dar? Era o Feromonas e hoje em dia quem é que... Quem é o Feromonas, já agora? Era um youtuber sim, que dizia, mas por acaso é verdade. Pessoal daqui, fala o Feromonas, já sei, já sei. Mais um vídeo do canal. Eras o Feromonas? Está parecido. Eu não era o Feromonas, parece, não, agora de repente parecia. O meu sobrinho gostava do Feromonas. Okay. E ele ainda se lembra do Feromonas? Ele ainda se lembra do Feromonas, mas morreu na praia. Ele já diz que o Ant vai morrer na praia também. Claro que sim, o Ant, o Sarcásio, esses malta. O Sarcásio já morreu já um bocado. Já. Esse não me importa dizer mal, porque para mim não me dizem mal. É, pois. Não é o contexto, não estamos num. Não estamos a dizer mal, sei lá. Sim, mas eu também acho que esse tipo de coisas. Porque depois o teu público também acaba por crescer e perder o interesse também sim, nas coisas que tu estás a dizer. Coisas de jeito, né? Ai que mal, Rui. Mal. Ah, sim, eles são ótimos. Têm muita coisa interessante para dizer sobre... Então, se mesmo que não te identifiques com o stand-up, gostas de... sentiste-te influenciada por algum stand-up comedian em particular para fazer as tuas coisas? Não há, assim, muitos sítios onde eu possa ir beber coisas porque realmente não tem nada a ver. O que eu faço não tem nada a ver. E as coisas até saem bastante da minha cabeça, eu tenho um bocado de medo às vezes, porque sim. escrevo e depois penso assim, não percebo como é que depois de capaz de escrever uma coisa tão horrível como esta, pronto. Sim. Estou a ir bem? Hã? Estou a ir bem? Ah, estás a ir bem. Estava à espera que tu continuasse. Mas como foi o sinal de cortes com quem eu tive o curso, sim. pá, acabei por se calhar pegar ali um bocadinho no... na parte negra que ele pega, acho que o que eu faço não é tão violento, não é... Sim, não é tão só dizer factos, porque na verdade às vezes o sinal de cordas só diz factos, não é? Mas se calhar também, pá, é normal, como foi o gajo que me deu a formação, também é um bocado normal ir pegar um bocadinho no que ele faz para tentar arranjar um bocadinho o meu estilo. E o Vasco Duarte, na altura, também gostava imenso dele, e gosto ainda. Por causa do Vasco Duarte até fazia coisas mais parecidas, sim. mais parecidas, assim, sim. nos Inocentes, eles acho que tinham ali um estilo, acho que se calhar até foi mais aí do que ao Sinal de Cortes. Tinham ali muitas coisas engraçadas, porque como o Filipe e o Vasco eram músicos mesmo, sabiam dar ali volta àquilo sim. para conseguir uma coisa bem feita. Pronto, e foi basicamente isso. Então, tu há bocado no início estavas-me a dizer que estudaste tradução. Chegaste a usar esse curso para alguma coisa? Sim. Agora trabalho e tenho que saber falar inglês, basicamente foi isso. Foi isso. Todos os meus colegas que estão lá também sabem falar inglês, apesar de não terem tradução, percebes? Mas eu sinto-me especial por causa disso. Mas tu querias, quando tu tiraste esse curso, tinhas alguma ideia em mente? Querias tornar-te tinha, tradutora? Tinha. Eu adoro línguas. Sim, se só odiasses línguas era um bocado estranho ias tirar a tradução. Sim, é bem estranho, é. Pronto. E então tirei inglês e espanhol. E eu gostava, na altura gostava de ter feito mais sim. coisas com a tradução. Mas só que depois disseram-me que isso era um trabalho muito freelancer e tinha de estar em casa muitas horas. E eu tenho um bocado de síndrome do pânico de estar sozinha. Então não me pareceu muito bem. Então o que é que eu fui fazer? Tirar edição de vídeo, que é exatamente a mesma merda. Pronto, tens de estar em casa também sozinha a editar. Sim. Então... E tem tudo a ver uma coisa com a outra, não é? Sou muito versátil. Pronto, lá está, pois na altura surgiu também a comédia, que é uma coisa tudo, menos para estar em casa. Tudo, nada. A questão é que depois eu tirei comédia. O que está nos cursos de comédia é dizer é que passo muitas horas em casa. Ao ar livre a vegetar e a fazer fotossíntese. Não, estou brincando. Não, mas passas muito tempo na noite. Dentro de baixo. Está bem, mas é social. É uma sim, coisa muito social. Deixa-me ser espaço social. Sim, chato. Sim, ok, está bem. Sabendo que muitos comediantes são antissociais, não é muito social. Pois, bom, mas estes não vão a lado nenhum. Os comediantes antissociais têm um grande problema. Diz-me um comediante antissocial que tenha ido a algum lado. Pois. Eu agora queria mesmo ter tipo aí uma ter uma cartada, resposta, não é? Né? Mas todos não os que eu pensar, mesmo os que eu não gosto, não eram antissociais. Exatamente. Lá está, tirei estes dois cursos porque gostava muito, mas depois era preciso estar em casa. Sim. Tirei que... não tirei, que eu fiz aquela formação de comédia, que depois era muito social, mas então aí eu percebi que se calhar preferia ficar em casa, percebes? Então foi tipo, se calhar não é bem isto que eu quero, estar na rua, quero voltar para casa. Pronto, e agora trabalho num sítio decente. É mesmo decente? É. Ou estás a dizer só porque eles vão ouvir isto? Eu acho que eles não vão ouvir isto. Ainda bem. Não, acho que vão. Eu vou mandar-lhes. Sim. Por acaso tenho uns colegas muito fixes nisso. Porque eu tentei esconder, mas foi um tentar esconder do tipo. Eu não quero que tu saibas, mas espero que descubras. Percebes? Que é para depois me dares mais views e gostares. E por acaso gostam. É um, até uma empresa muito bastante... Eu sou um super à vontade, mas é uma, não vou dizer o nome da empresa, mas é uma empresa grande e podia estar à espera que fosse um bocadinho mais fechada. Sim. Mas o que é certo é que eles sempre souberam o que é que eu fiz, os chefes sempre souberam, aceitaram-me na mesma e os colegas, pá, adoram, gostam de comédia, já disseram bem daquilo que eu faço, já ouviram músicas, tenho um colega meu que já ouviu tudo. E pronto, pá, nisso sou super... E acho que é bom, porque eu às vezes tenho um bocado de paranoias com o ambiente da comédia, não me sinto assim super à vontade. E é bom também ter ali um escape. Normalmente é o contrário, tens o trabalho e depois tens um escape. Sim. Fora. Eu não, eu tenho e a comédia e depois tenho o escape. Mas fala um bocadinho mais sobre isso, porque é que no ambiente da comédia disse que não sentes. Porque acho que há coisas que sinto que às vezes são um bocado forçadas, que tens de te dar com as pessoas, tens de te enturmar, entre aspas. Sim. Tens de te enturmar para ir a algum lado porque o facto de teres piada não chega. Sim, isso estavas sim. a dizer, não ser antissocial. Sim, então tens de estar ali muito, pá, eu gosto, mas até a um determinado limite. Não, se eu me apetecer ficar em casa, eu fico em casa. E tu, para seres mesmo social e enturmar-te, acho que não é quando tu queres que sais. Sim. Tu sais, tens de ir a todo lado, até para saberes o que é que está a acontecer. Sim. Não só pelas relações sociais, mas também para saberes quem é que está a fazer, o que é que está a fazer, para estar a par. Pronto, eu não lido muito bem com essa pressão de enturmar. Parece que voltei aos tempos de escola em que tinha de fumar para ser fixe. E fumaste para ser fixe? Não. Vê lá tu, se eu não fumei para ser fixe, vou agora enturmar-me. Mas é que toda merda. Mas está-se bem, tranquilo. E pronto, o trabalho acaba por ser ali um bocadinho um meu momento de descontração. Isto é bem estranho dizer. É bem irónico dizer isso. Mas é verdade. Mas sentes que também, pá, estavas a falar disso. Pronto, não queria entrar na conversa das mulheres na comédia, mas... Mas vais entrar. Não queria, não, mas vou. Não, só porque estavas a dizer que há mulheres que dizem que sim, que agora é muito fixe para mulheres, e há outras que dizem que não, e tu achas que não, não é? Estás-me a encostar à parede, oh caralho. Não, é que disseste, estás a falar sobre isto, não? Sim, opa, acho que depende muito isso da experiência. Pode derivar disso, não é? Sim, eu tive algumas más experiências no passado, pronto. Mas compreendo perfeitamente e respeito que haja mulheres que se sintam perfeitamente à vontade com toda a gente e que nunca tenham tido uma má experiência nesse sentido na vida. Sim. Eu também sou um bocado sensível, mas no geral, também sim. não gosto muito que se estiquem e levem as coisas às vezes um bocado a peito. E se calhar também pode ser por aí, também pode ser que elas são pessoas mais descontraídas, até pode dar-se o caso que isto não tem rigorosamente nada a ver com ser mulher ou não. Eu acho que não, acho que sim. tem a ver realmente com ser mulher, porque como não há assim tantas e não é muito habitual ver, acaba por ser ali um bicho raro e chama um bocado mais a atenção, seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Mas compreendo perfeitamente que haja mulheres que nunca tenham sentido isso. Eu senti, são experiências diferentes, conheço outras que também sentiram, por isso não estou sozinha. Acho que é mais a situação do bicho raro e ver o que é que se passa e de repente tens logo ali uma abordagem muito... Pode ser boa ou mal também. E para ti não foi boa? Foi e não foi. Porque queres dizer nomes agora? Não. Mas na altura em que eu atuava no Vilaré, há uns anos, sentia muito isso de maneira positiva, da parte do público. Ok. Eu até agora estava a falar da parte mesmo do meio. Sim. Mas da parte do público eu sinto muito... uma vibração muito positiva. Sim. Porque as pessoas iam mesmo, era um outro tempo, não havia assim tanta... havia oferta, mas também não havia assim tanta. E havia o Comedy Club na... Sim. altura, que também puxava muito, muitas pessoas para ali para a comédia. E eu senti, nós não éramos conhecidas, nenhuma, era um grupo de 6 mulheres, nenhuma de nós era conhecida e nós enchíamos. Ou seja, havia curiosidade, não havia aquela... aquele preconceito, ah, a mulher não vai ter piada. Não, porque as pessoas iam lá. Sim. Iam para ver... o que é que estas estão a fazer, deixa-me, tenho curiosidade, vou pagar para ver o que é que, o que, é que está a acontecer. E nisso foi uma experiência muito, muito positiva. Eu não sei bem como é que está agora, isso, acho que como já há mais mulheres, já, não há, já é uma coisa um bocado mais normal. Sim. Já não vais para ver, ah, deixa ver mulheres, não há, assim, não há assim tão poucas. Mas em relação ao público mesmo, eu sinto que, ou seja, que é os bom. Comediantes é que são umas bestas. Mais ou menos, começar por ti, razão. Sim. Eu não sou um comediante. Pois, mas também é verdade. Não queria dizer isso, mas... Não, mas é verdade, eu sou honesto, não estou vivendo de ilusão. Não, acho que também depende de um bocado. Se calhar às vezes também sou uma pessoa demasiado simpática, se calhar... Não, achas que sou muito simpática? Tu? Sim. Não sei. Achas que sou demasiado simpática? Não. Já mudaste dois ou três tabefes entretanto. Ok. Não, então... Mandaste para o bocado antes de te ver. Ah, pois foi, pois foi. É, mas não é só a ti, não te sinto especial, eu mando no geral. Ah, e de resto? Andas aí preparar alguma coisa que queiras falar? Ou... Ando não quer falar. Ando sim, não quer falar. Ok, mas não, nem... tá bem, tá. Estou num projeto musical, não posso adiantar ainda muito. Uhum. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Para ver se conseguimos puxar o pessoal para a música, não é? Porque é, há tão pouca gente a fazer música hoje em Sim, dia, não é? Exatamente. Há tão pouca oferta, somos mais uns. Podias a lançar um álbum? Credo. Não, mesmo a sério, agora mesmo Vai a sério. Vai ser incrível. Fazeres mesmo música a sério, pá. Podias-te a fazer isso? Podia ser para crianças. Claro. Então sim. A sério? Eu adoro música para crianças. Conseguias transportar-te de um registro a para o caralho para um registro de crianças? Sim. A carochinha vai passear. Vê? Como eu consegui? Mas foi só um verso. Está bem. Sim, mas agora para já é melhor ficarmos por aqui. É? Sim. Então vamos ficar mesmo por aqui. Ah, é? O que é que achas? Pode ser? Não, quero falar do meu Instagram, só porque tenho há um mês e meio, então só tenho 190 seguidores. Por favor, diz aos teus ouvintes. Os meus 10 ouvintes. Aos teus ouvintes. Para chegar aos 200. Para chegar aos 200, exatamente. Eu prometo que sigo de volta. E que não tiro passado uns tempos, ah, como pois, normalmente o pessoal faz. Por acaso, o convidado da semana passada, nós estávamos a falar sobre isso. Que ele, quando fez o Instagram, que havia lá pessoas que iam seguir, ele seguia de volta e, ah, bandidos. E depois eles deixavam de seguir, né? Sim. Yeah, yeah, não percebo isso, pá. O Instagram é um ninho de víboras. Sim, mas depois tens as aplicações e dá para ver quem é que é, por isso no fundo é inútil. Pois é, sacanas. Pronto. Então, mas já está? Já achas que temos acho material suficiente? Ah, vou gostar para aí 20 minutos disto, mas acho que dá. Ah, é? Ok. Não, tu sabes. Não sei, não. Não, vai ficar por lá. Não, não podia ver logo o que é que tu falas. E despedes de alguma maneira em especial ou cortas? Não, posso-te agradecer só por okay. teres estendido este bocadinho e até à próxima. Ok, obrigada. Então, mas fala lá, sim. Fizeste uma curta? Sim, assim. Fiz uma curta porque eu percebi. A sério? Sim, né? Porque eu bati uma palma, vou fazer outra vez. É que eu fiz uma curta. A sério? Sim. Porque eu também percebi mesmo cinema. Sim. E o meu ator principal, ainda no contexto da comédia, era o Pedro Lucindo. Pronto. E estávamos aqui em off a falar do LX Factory e na altura fui buscar alguns atores Act. Sim. Pronto. Alguns. Foram tipo três. Foram muitos. Fui buscar. Fui todo buscar. Um era uma amiga minha. Que fazer um caminhão só para nem fui buscar. Era uma amiga minha que trabalhava. Trabalhava não. Estudava lá e arranjou-me dois ou três amigos. Por isso, sim, na verdade, não houve qualquer tipo de processo de casting. Até porque não fazia sentido. E agora estou só a falar contigo normalmente, como se isto não estivesse a gravar. Sim, sim, sim. Pronto. Se isto vai ficar, não é? Vai ficar. E era da mesma coisa que eu queria fazer assim diferente, tinha a ver com síndromes de paranoia e etc. Mas só que entretanto não tive tempo, está em, já foi há um tempo, mas está em stand-by. Quero ver se dou uma volta à edição daquilo, porque a edição estava muito linear e eu queria fazer uma coisa diferente, queria, sim, pôr aquilo mais, mais confuso, que dar uma sensação muito diferente, e acho que aquilo estava a contar uma história muito linear, era um tema que não pode ser contado de uma forma linear. E pronto, e fiz a curta. Foi a tua primeira curta? A minha primeira e única curta. E não vais fazer mais? Não tenho tempo, é que não tenho tempo. E nem lançaste esse. É triste. Exato, exatamente, estás a ver como Mas o quê? Vais mandar isso para os festivais? Eu queria, por acaso não sei bem como é que funciona isso dos festivais. É preencher papelada. Só? Não tens de pagar nada? Olha, por acaso também não sei. Há sítios acho que tens de pagar. Há uma coisa que se chama internet. Exato, dá para pesquisar. Lá está, como eu tenho isso, é que acho que tem de se pagar. Eu na altura andei a ver, mas não, tenho de subir ali, tenho de subir um bocadinho a fasquia para a edição. Pronto, estás a ver, não sou só comediante, também mas podes-me ter dito isso, é interessante. Eu como não... É que eu tenho uma vida tão interessante, que às vezes perco-me na minha própria vida interessante. Tens mais coisas interessantes para falar? Agora estou a pensar e acho que não. Mas vieste a ser realizadora era um objetivo para a tua vida? Horrível. Tentei, fui realizadora durante 3 dias na Sporting TV. Olha, isso também é interessante. Estás a ver? Só faço coisas interessantes. Mas quê? Mas realizavas o quê? Os programas deles. E foi tão fixe que basei. Passado 3 dias, pagavam-me também, por isso também não percebo como é que foram embora. Como é que eu me fui embora, aliás. Não, e foram também porque metade das pessoas que lá trabalhavam também já, acho que já foram embora. Sim. Não, mas realização não é de todo a minha praia. Alguma coisa ligada ao cinema? Espera, deixa-me só dizer isto, porque eu também tenho outra coisa super interessante. Lembrei-me agora, estou-me a lembrar de todas, graças a ti, estou-me a lembrar de todas as coisas interessantes da minha vida. Mais tarde ou mais cedo vinha a aparecer. Eu também já fiz realização na Casa dos Segredos. Olha. Isto é bem interessante. Quanto tempo? 3 meses. Ah, foi um estágio? Foi um estágio. Foi um estágio a que não me pagavam. Eu sou completamente contra isso, se fosse hoje não fazia. Mas, por outro lado, eu, quando ninguém estava na Copa, eu ia buscar bolachas num guardanapo e guardava-as no bolso e pensei, este vai ser o meu pagamento. E tirava também águas, tipo, só precisava de uma e tirava duas, está a ver? E depois ao fim do mês, já era fixe. Porque eles estavam a poupar comigo, acho que era... Era. Pronto. Portanto, basicamente, contigo acabavam por gastar 60 cêntimos por dia. Basicamente, era isso. Para eles foi uma bomba. Sim, e às vezes tirava mais um leite com chocolate daquilo que era. Pronto, minha vida super interessante como realizadora, mas não, realização. Isso é interessante. Sabes coisa, já conheci muita gente que fez estágios em Casa dos Segredos. A sério? Acho que a tua história foi a mais emocionante. Foi, em que eu tirava. Talvez tu levaste alguma coisa para casa. Sim, a sério, que tinhas amigos a fazer. Tive 2 ou 3 amigos. Quando? Há quanto tempo? Quando é que foi a última vez que houve Casa dos Segredos? Não, isto já foi Love on Top. Já foi Love on Top. Ah, uma merda. Casa dos Segredos é muito melhor. Claro, na minha opinião, é muito melhor. É, pronto. É um ótimo programa de televisão. E foi isto. Realização não, nem para cinema, nem nada. Não. Então porque é que deu para fazer essa curta-metragem? Porque na ETIC fiz uma curta-metragem que era obrigatória para a unidade curricular. Odiei todos os momentos. Tenho muitos ódios. Neste caso odiei isso. E decidi não, quero fazer alguma coisa que eu queira. Sim. Pronto, quero ter a minha ideia, porque não fui eu que tive a ideia da outra curta, não tive quase poder nenhum. Quero fazer uma coisa onde eu tenha mais poder de decisão. Os meus colegas malucos alinharam comigo, alguns já não sou amiga deles, mas sim, pronto, isso também acontece, né? Quando se junta, quando se tenta fazer projetos em comum, depois quando acabam, normalmente o grupo acaba um pouco corroído. E pronto, foi por isso. Minha vida é mesmo interessante, agora estou aqui a pensar e realmente tenho bastante interesse. Agora não me lembro mais nada, mas se lembrar, já estive no Nós Alive também, não sabia. Estive no LX Factory no Famous Grounds. Que é o Famous Humor Fest? Sim. Mas foi bem? Não. Não, porque aquilo era num bar onde não havia lugares sentados. Eu fui a última. Ui, o espetáculo durou 2 horas. Ui. Pronto, não estou a desculpar-me, mas acho que estava tudo contra mim. Sim, se fosse a primeira... Sim, sim. Não, não, mas eu própria, como já estava no fim, já estava há tanto tempo, eu acho que também não dei muito, percebe? Porque já eu própria já estava ali, pá, não me apetece, não quero. Isto é muito tempo, as pessoas não estão sentadas, já estava na minha cabeça, já estava tudo preparado para correr mal. E realmente, tive risos, mas não foi assim... Não foi incrível. A rede é feita disso. É. Assim, aliás, tu aprendes é que a merda, né? Não é? É, não é preciso comê-la. Mas... Sim, não, isso... boa maneira de dizer as coisas. E de terminar-se? Será que é sim, desta? Sim. Sim, acho que sim. Ou vais-te lembrar de que acho em 1947... Acho que esgotei a minha panóplia de coisas interessantes da minha vida. É? Então pronto, olha. Obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, tá? Sim, tchau. Para desligar... E cá foi, entre um ginger ale e algo que eu já não me lembro o que é que foi que a Vani bebeu, foi esta a conversa que nós tivemos e espero que vocês também tenham gostado. E sigam a Vani nas redes sociais, que é onde ela vai pondo lá as coisas que vai fazendo e assim, está bem? Para a semana, por acaso já sei qual é que vai ser a convidada, é também uma convidada, só para não tornar este programa demasiado masculino. Não é só por isso, são acasos do destino, ou seja, eu a maior parte das vezes tenho homens, não é por intenção, é porque são os convidados que eu consigo contactar, que por acaso são homens, mas por acaso nestas 2 semanas temos mulheres e a próxima é a Ana Luísa Alves, que é minha amiga e é jornalista da RTP, do Portugal em Direto, também foi uma conversa muito acutilante que já tivemos há uns dias. E por isso será ela a convidada do próximo programa, está bem? Até lá, não se esqueçam de nos seguir também nas redes sociais, deixar um like no Facebook e para ficarem a par de todas as novidades e também no Instagram. Eu não criei a página para o programa porque seria mais uma carga de trabalhos, mas também vou pondo as coisas todas relativas ao À Beira do Abismo no meu Instagram, que é instagram.com/ruialvesdesouza. E depois peço também que em qualquer uma das plataformas de podcasts que vocês ouçam isto, que subscrevam, que deixem comentários, que partilhem com os vossos amigos, que deixem estrelinhas. Portanto, iTunes, Spotify, Mixcloud, Castbox, YouTube e Podbean, que eu agora também descobri que foi lá parar, vá-se lá saber como. Se calhar há pessoas que andam a lucrar disto e eu não sei. Bom, por isso ficamos por aqui. Ai, e não, espera, não podemos ficar por aqui que eu tenho de dizer uma coisa. Que este é o primeiro programa do À Beira do Abismo que sai quando eu já tenho 24 anos. É verdade, eu fiz 24 anos no passado dia 15 de maio e mais uma vez, mais um ano, mais perto da cova, que era isso que eu queria dizer. Isto de fazer estas introduções e conclusões sem guião acaba por ser um bocado estranho, não é? Porque isto fica sempre cheio de e coisas que ficam pelo meio assim engasgadas. Mas é isso, é o primeiro programa que eu faço com 24 anos. Espero que a partir daqui seja sempre a descer, como se já não estivesse a ser por agora. Bom, ficamos então por aqui. Obrigado por nos terem ouvido e até para a semana, está bem? Bem-ajam! À Beira do Abismo.